compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. E chegamos agora ao Parolando dos e-mails e comentários do mês de novembro de 2025. E está comigo aqui para ler esta bagaça toda, porque dessa vez vocês capricharam, mandaram coisa pra caralho. O seu querido, lindo e maravilhoso J. Santos, fala, meu amor. Calem a boca, porque agora... Eita, programa errado. Que programa é esse mesmo? Que programa é esse? É o Nerdcast. Ah, opa, peraí. Nome da... Não, vou se fuder. Você sabia que a gente agora tá mais famoso, né, bebê? Uai, jura? Como assim? O Pensador participou do MDM. Ah, é? O Pensito... Ei, eu ouvi esse negócio umas 15 vezes. Eu não ouvi, não, porque são 6 horas de episódio, tomar no cu. É, melhor ainda, bom pra trabalhar. É, mas não são 6 horas de Pensador, cara. Se fosse 6 horas de Pensador, eu ficava feliz da vida. Até me divertiria muito comigo mesmo. Eu queria um livro do Pensador narrando o Apanhador no Campo de Centeio, cara. Que delícia. Um livro, não é, você não ouviria nada, né? Então, você queria um áudio livro, né? Porque um livro você não, só ouviria o baque dele batendo na tua testa, né? Se fosse o Pensador jogando, já seria gostoso. Tá bom, ok. Melhor ouvir isso que ser surdo. Puta que me pariu. Tá bom. Vamos lá. Então, para começo de conversa, seu J. Santos, fala do FED. Perfeito. Ponto 1. Informar o novo FED do Paraná. Não, isso já tá sem graça já. É https://archive.org/download.fed/fed.xml. Vamos lá. Primeira, primeiro. Segundo lugar, não tem 1.0 em lugar nenhum da pauta. Você para de inventar, tá? Seu babaca. E o e-mail do Paranerdia, qual é o infeliz? Continua, até onde me diz respeito, continua sendo paranerdia@paranerdia.com.br. Legal. E o Twitter, que não é o X do meu ovo, então vai tomar no cu. Oi, já tá no X, vai até aí? Meu Deus. Aliás, corno, me curei, tá? É? É, já estou curado da infecção, já me livrei dos cistos, não tem mais cavidade, tá tudo numa boa. Tem ovo ainda, pelo menos? Os dois estão lá, no mesmo lugar. Eu nunca vi, não sei onde fica, não. O Twitter do Paranerdia é twitter.com/paranerdia. Então tá. E o Cela Azul? É só entrar lá e pesquisar Paranerdia ou @paranerdia.com.br. Muito bem. E o... Cara Livro. Para levar uma livrada no meio da fuça, piada recorrente, facebook.com/paranerd. Né? Piada recorrente é foda, ninguém merece. E Deviante Art. Você pulou o LinkedIn, filho da mãe, aí você me lasca. Ah, vai, então fala do LinkedIn, depois eu corto, vai. E o LinkedIn? O Deviante Art do Paranerd é paranerdia.deviantart.com. E o LinkedIn do Paranerd é linkedin.com/paranerd. Agora eu vou ter que deixar a palhaçada no meio. Babaca. Ótimo, perfeito. Foda-se, né? Muito bem. Canal do YouTube? Uai, eita! O canal do YouTube já está na beirolinha dos 1000 inscritos, da monetização, do enriquecimento lícito do Paranerd. Então vai lá e acessa youtube.com/paranerd, se inscreve, curte, compartilha, dá um hype lá nos vídeos para a gente chegar nesses 1000 inscritos aí e ganhar, encher a burra de dinheiro. Agora vamos lá, vamos começar o momento roupa suja. Você só não vai achar mais lá vídeos do Star Wars Andor, né? Ué, o que que houve? Você não tá mais me mandando os vídeos? Ah, é? Ah, filho da puta. A culpa é minha? Não, porque eu mandei o material pra ele. Ele já editou? Não. Deixa eu ver aqui uma desculpa legal que eu já usei. Peraí, deixa eu pensar um instantinho, uma desculpa. É, eu não consigo a desculpa assim de supetão. Eu preciso elaborar, porra. elaborar, né? Tá bom. Uhum. Enquanto você tá elaborando, deixa eu lembrar para os nossos ouvintes que eu não quero mais saber do Spotify, não. Foda-se, Spotify, tá? Eu não quero mais saber do Spotify, não. Já cansei de tentar fazer esses cornos liberarem os episódios do Paranerd. Não querem? Também não quero. Então foda-se. E o Telegram do Paranerd faz-se como, seu Jotação? Para acessar o Hub Multicultural do Paranerd, onde você vai estar em contato com pessoas não muito agradáveis, ou pessoas muito agradáveis, né? Como o Beraldo, né? O Rafael Dourado, que está por lá falando litros com a gente, você acessa o Telegram no t.me/paranerd. Muito bem. E se a galera quiser nos fazer o favor, estão nos fazendo o favor, muito obrigado a todos que fazem esse favor pra gente, de nos ajudar monetariamente, faz como? Para se tornar um mecenas com um apoio regular, né, ao que a gente faz no Paranerd, você pode fazer isso pelo PicPay, no picpay.me/paranerdia, ou pelo apoia-se, que é apoia.se/paranerdia. Mas se você preferir fazer uma contribuição pontual, assim, eu vou mandar só hoje, mandar 50 mil reais pro Nerdmaster só hoje, para ele dar um grau nesse programa, tirar o Jota, mandar ele pra puta que pariu, é só mandar a sua doação para a chave Pix, e-mail paranerdia@paranerdia.com.br, com contribuição mínima de 50 mil, não, 50, ah, foda-se, quanto vocês quiserem. Vai tomar no cu, Jota. Contribuição mínima de quanto vocês quiserem, gente, para com isso. 50 mil já ajuda. Eu, queira, eu não preciso te mandar embora para te mandar tomar no cu, você sabe disso, né? Uma coisa não, que tá ligada na outra. Mas posso se, te mandar se tomar você... no cu e continuar te mantendo nessa merda. Mas e se você receber 50 mil pra dar um pé no meu rabo? Quer dizer, que seria uma delícia se não fosse. Mas também dar um pé no teu rabo não significa que você vai sair da equipe. Eu posso muito bem dar um pé no teu rabo e tu continua na equipe. O eu rabo poderia vir aqui pro Nordeste fazer isso, né? Que eu queria ver. Ah, mas com 50 mil reais é fácil eu ir aí, né? Porra, então, gente, manda aí, velho. Ajuda nós. Então, se você quer ver, você sonha em ver o dia que o Nerdmais vai dar um pé na bunda do Jota Santos, mata 50 mil reais no Pix do Paranerd. Tá bom. Olha aí. Então, vamos lá, bora ler os e-mails. O primeiro que nos mandou e-mail foi nosso queridíssimo Elias Passos Tenório, no Paranerdia 229 da trilogia de Austin Powers. Ele falou o seguinte: oi, Nerdmaster, meu querido amigo, é Jota Santos, meu baiano favorito. Diga oi para o menino Jota. Oi para o menino Jota. Eu escutei o programa 229 sobre Austin Power e gostei bastante, como sempre, foi muito bem feito. Nerdmaster, você não confia em belga. Não, filho, quem não confia em belga é o pai do Austin Powers, eu não tenho nada com isso. Já eu não confio em francês e corintiano, como eu não sou nenhum dos dois, então foda-se. O que é São dois tipos de gente que eu acho serem muito chatos. Principalmente o corintiano, que penso ser pior. Tá bom. O que é um corintiano? Não sei. Corintiano é o cara que torce pelo Corinthians. E o que é um Corinthians? Jota, toma no cu, vai. Viu como é que dá pra mandar você tomar no cu sem te tirar da equipe? É que eu não manjo, é que eu não manjo nada de futebol. É futebol, né? É, né? É, é. Tá, foda-se. Bem, o programa foi ótimo e continue o bom trabalho, Elias Neto, o nerd, 41 anos, Maceió, minha sereia, de Alagoas. Vocês deviam ver o Nerdmaster dançando, velho, que delícia. E você devia ver o Patom, puta que te pariu, também. Lê o segundo, André. Também do Elias Passos Tenório, no Paranerdia 230, de filmes de duplas de dois tiras. Foi que isso aqui. O Fuck isso aqui foi mencionado no episódio. Foi sim, foi Orconcu. Não foi assim, fazer um Or com a bunda, mas é Orconcu. Oi, Alexandre Nerdmaster e meu querido e amado amigo Jota Santos, meu baiano favorito. O corno obrigado. Insiste em querer mudar o que está escrito no e-mail. Mas foda-se. É moldando a realidade, as dificuldades, tá bom? Eu gostei do programa. Carência afetiva é foda. Eu tenho vontade de abraçar o Elias, pode ser, velho? Você tá consegue ir para casa dele mais fácil do que eu. É exatamente isso. E ainda levo carne do sol para ele comer com cuscuz. Olha só, viu? Muito bem. Quero ver o dia que eu for aí, seu corno. Se tu não me receber uma esquenta-buraco, não que eu vá beber, porque eu não bebo, mas pelo menos eu quero ganhar de brinde, né? E o cuscuz eu te cubro de porrada. Cara, eu tenho uma birita aqui que você que, não, que é quase não alcoólica e é maravilhosa pra quem não bebe. Que bom. Bom, eu gostei do programa 230 sobre duplas de dois tiras. O programa foi ótimo, muito bem feito. Eu achei interessante saber a origem do termo tira. Uhum, uhum. Não sabia que... Cortesia do nosso querido Chikovski, né? Não sabia que era dos nossos irmãos argentinos. Eu também era. Não. Quanto à edição, eu gosto das duas. Não vejo diferença entre a sua edição ou a do Jorge. São ótimas edições. Viu? Olha. Tá vendo? E a gente tinha apostado pra ver que a galera ia gostar mais do Jorge, né? Viu? Obrigado, Elias. Eu não sei se ele tá te elogiando ou denegrindo o Jorge, mas tudo bem, vamos lá. Pô, as duas coisas, né? Uma necessariamente não renega a outra, né? É, justo. Bom, que venham mais programas, Elias Neto, o Nerd, 41 anos, Maceió, a sereia do Nerd Márcia, que ele gosta de cantar, como é? Seu porco. Pois é. Vai. Ah, bom. Próximo também é do Elias, sim, tivemos 3 Elias esse mês, ó. Oh, porra, obrigado, Elias, valeu. Hiperfoco 004 de Exilados. Oi, Alexandre, querido amigo, e cala a boca, desgraça. Merda. E J, o baiano que devia ficar calado. Merda. Eu gostei do Hiperfoco sobre HQ Exilados. Essa HQ eu não li e prefiro não comentar por falta de conhecimento. O programa foi ótimo e bem feito, mas prefiro o Jota apresentando o Hiperfoco. Eu também, mas esse corno pediu para eu fazer a rosteagem. É, né? Vai ter mais Hiperfoco com hosts diversos. Né, corno? Sim, não, então ele não pode responder, eu tô respondendo aqui. Ah, tá. De Kenga, Calango, TDAH, senhoras e senhores, eu vivo e repito este mantra na minha vida. TDAH é uma merda. Justo. Bem, eu não tenho muito o que dizer, que venham mais hiperfocos e com esta qualidade. E que continue o ótimo trabalho, Elias Neto, o Nerd, 41 anos, Maceió, sereia do Jota, Alagoas. Minha sereia... Aí, ô corno, sabe quem também falou no Hiperfoco 004? Diga pra minha galera quem foi. Outro corno, não? Ah, se ele é corno, eu não sei, eu sei você. Foi o Jean Silveira, o morgo. Jean Oliveira, desgraça, o filho da puta, nem lendo na pauta sabe o nome do cara. Então, ele pode ser o que ele for, mas eu posso chamar ele do que eu quiser também, posso não? Ah, pode, claro. Eu já falei, TDAH é uma merda, né? O que é que uma carteira de identidade ou o governo vai provar? Não, né, nada. Né, foda-se. Porra, Jean Oliveira, vulgo morgo no Hiperfoco 004 de Exilados, tá bom assim? Agora explica pra galera quem é o morgo. Ah, o morgo é o morgo, morgorá. Você conhece ele da onde, ô filha de uma puta? Então, o Morgo, ele costuma fazer lives lá na Twitch e ele tem um podcast de True Crime chamado Agentes do Crime. Tá vendo? Amizade é isso. O cara tem que saber das coisas do amigo, né? Ah. Saudações, amigos nerds, neutros, naturais. What the hell, Morgo? É, né? Morgorá aqui, 35 anos, cantor, compositor e recentemente podcaster. Fã de Miranha desde pequeno, aranha sempre... Ah, porra, Morgo, por favor, velho, tudo bem, cantor, compositor, podcaster, mas, cara, cadê as porcaria das vírgulas, mano? Nossa, assim, meu irmão? Porra, velho, assim eu não consigo te ajudar. Porra. Não, vamos ler como o Morgo... Peraí, deixa eu dar uma tentativa de ler como é que o Morgo escreveu. Morgorá aqui, 35 anos, cantor, compositor e recentemente podcaster, vírgula, primeira. Fã de Miranha desde pequeno, uma aranha sempre me interessa. Ponto. Porra, Morgo. Mas eu entendi, Morgo. Agora eu entendi depois de a gente ler 3 vezes. Eu já sei que você gostava de aranha desde pequeno. Por isso que se casou, né? Então... Lá ele. Porra, uma aranhazinha. Delícia. Vamos. Lá ele. Ah, e aí, se você respondesse como o Giovanni Nunes, né? Eu nasci de cesárea, que era pra não passar nem perto. Aí dentro. apesar de ter um inimigo da DC infiltrado, vulgo o papo Chikovski. Foi muito bom. Coitado do Chikovski, velho. O papo foi muito bom, parabéns pelo episódio. Não conhecia esse universo, mas achei muito foda. Nerd Master, como sempre, o fio condutor do episódio. E o Jota, como sempre, a alegria dos podcasts. Oh, obrigado, gostoso. Ele quer dizer que você só serve pra dar risada. Que desgraça, velho. Tá removido o obrigado. Aquele abraço a todos. E Marvel é maravilhoso. Chupa DC. Viu? Chupa, Chikovski. É, então, por que tu tá mandando o povo chupar, velho? Lá eu e mil vezes. Você vai ter... aí dentro. Então pronto. Ai, mamãe, lá vamos. E-mail Rafael Dourado. Respira fundo. Sobre o Paranerdia 229 de Austin Powers. Senta que lá vem história. Título... Austin Powers, o espião da quinta série. Não deixa de estar errado. Né? Gostei. Não deixa de estar errado. Lá vamos nós. Olá, querido e amado mecenas, vulgo Jota, da Oi Menino. É tu, o amado mecenas é tu. Então, é, mas assim, vulgo Jota, tipo, tem alguma coisa errada nessa porra, mas tudo bem. Oi, e aí, Dourado, beleza? Beleza? E Alexandre Nerdmaster, o dono dessa pocilga. Se bem que, para estar no contexto dessa trilogia, poderíamos chamá-lo de JDH Santos e Alexandre Nerdo Monobola Master. Tá, agora entendi. Dourado. Agora eu entendi. Tá, eu só vou dizer isso uma vez, ou não, porque eu acho que eu vou dizer mais umas duas ou três vezes só nesse meio. Puta que pariu, Dourado, tá? Olha lá. Nem conta como piada interna a essa altura. Já não conta mais porque eu já tô curado, corno. Então, mas dessa vez a gente vai ter que arranjar uma piada nova. Tem que voltar pro ponto. Tomar no cu, tu e o Dourado. Antes que eu me esqueça, tá? Aliás, tá tudo bem aí com a região? Tá, seu pulha. Coitado. Não vale abrir a câmera, eu quase... Ó, eu tô com a câmera aberta aqui, eu vou me levantar e mostrar, só de sacanagem. Só não faço isso porque o YouTube derruba essa live, tá? Tomando teu cu, tá? Então tá. Então não vale abrir a câmera e eu ver o corpo pra mostrar que no clima dos filmes o Jota vai, na mesma hora, subir um saco de laranjas na frente, perguntando se alguém quer chupar. Entendi. Os filmes são isso, piadas de quinta série que parecem contadas por quem ainda está na quinta série. Na dúvida, se todo mundo ouviu, conta ela de novo, de novo, para ver se alguém finalmente entende. No caso do Jota, tem que contar pelo menos umas 6 vezes, tá? Não, pelo amor de Deus. E ri tipo o Jorge tentando emplacar algum comentário espirituoso no episódio enquanto o Nerdmaster só ignora. Você não faria o mesmo? Coitado do Jorge. Não, aquela do Windows foi dose pra elefante, cara. O cara queria porque queria que a piada do Windows entrasse. Tomar no cu. Porra. E parece ser o padrão das comédias do elenco do Saturday Night Live. Excessivamente verborrágicas e mesmo quando não, um bom time televisivo. O sentido mais negativo dessa comparação. Toda piada demora demais para acabar depois que você já entendeu, já riu ou pior. Já entendeu? Não riu, mas tem que esperá-la ir para onde você já sabia que ela ia chegar. E ela ainda fica dando voltinhas antes de estacionar numa punchline, além de previsível, desgastada. Exatamente. E olha que eu gosto desses filmes, imagina se não gostasse. Ao menos do primeiro. O segundo assisti uma vez só e apesar da trama da viagem no tempo e do Minimin, assim, da Lourinha Power Girl da vez, embora a Elizabeth Hurley tenha espaço eterno nos nossos corações, não dá para olhar para ela e não amaldiçoar o Hugh Grant. Não me marcou tanto. O terceiro filme é o que eu menos lembro. Acho que me distraí enquanto assistia, apesar da Fio Fox. Que tradução maravilhosa, né? Isso na versão que o Jota viu. Embora a abertura dirigida pelo Spielberg seja hilária, eu assistiria fácil essa versão. Mas a brincadeira no final do primeiro filme, com os personagens inserindo não só os elementos visuais que cobrem a nudez da cena, como botando esses elementos nos diálogos casuais. Na hora que iríamos ver os melões de Elizabeth Hurley, ela pergunta: é sobre meus melões? Para o Austin, erguendo dois melões para cobrir os que estavam realmente interessados em ver. É uma composição cômica hilária, simples e óbvia, mas muito bem montada. Aliás, o Mike Myers tentou fazer um filme inteiro com base nessa premissa. É o Guru do Amor, que ganhou Framboesa de Ouro no ano... Cara, eu tenho essa porra desse Guru do Amor, e meu Deus do céu, isso, é uma bosta. Mas é uma... Cara, imagina um Austin Powers ainda mais escroto. Não, pelo amor de Deus, não quero não. Pior que vai virar pauta pro Paranerdia qualquer dia desses. Eu vou estar doente. Ah, tá, foda-se, eu vou lançar. Quer dizer, essa não pode, mais, né? Eu já usei essa. Durante o cast, a hora que o Jorge interrompe a conversa que estavam especulando a respeito do Minimin, do Minimi, ah tá, que não é Mini, né? Dourado, é um tripé, não é Mini. O Minimin do Minimin não é Mini, Dourado, o cara consegue se apoiar nele, uma bengala. Que dependendo do tamanho da perna, não quer dizer muita coisa, então... Mas mesmo assim, é um tripé. É o travanão, né? Né? Dizendo que tinha encontrado alguma coisa na internet. Confesso que me assustei com a possibilidade dele ter procurado e encontrado um vídeo de conteúdo adulto em que o ator protagonizou alguns anos. Segundo diziam boatos por aí. Boatos, né? Posso olhar teu histórico de navegação, Dourado? Por via das dúvidas, apagando o meu histórico de navegação. Sabe? E essa escatologia exagerada é onde eles ultrapassam o que é engraçado só para ser nojento. Mesmo tipo o Igordão ou o Homem Despelando de Ouro. Ou pior, é a piada que pode até ser engraçada para quem conta, mas não necessariamente para quem assiste. Agora, imaginem só um filme com Mike Myers e Jim Carrey. Mas não com Jim Carrey de Dr. Mal, e sim de Ace Ventura, detetive e espião juntos. Talvez seja de estúdios diferentes, possa representar um impeditivo para isso acontecer, o que é uma pena. Não. O Jim Carrey já está velho demais para fazer o Ace Ventura, e o Mike Myers também já está velho demais para fazer o Austin Powers. Então, seria um filme perfeito, porque eu odeio os dois igualmente, então... É um filme perfeito pra ignorar, né? Oh, com força! Então vai, manda outro do Rafael aí, fiote, vai. Jura? Ah, Rafael Dourado, esse. Rafael Dourado sobre o Paranerdia 230. 200 filme... quê? Pera aí, 200 e quê? 230? 230, eu errei o número. 230, você falou 230. É assim, a pessoa quando vai ficando velha começa a ouvir coisas, né? Então, tudo bem. Ok. Então me chamou de velho, filha da puta. Eu vou agora, só de sacanagem, eu vou pegar esse trecho, eu vou repetir com eco e diminuindo a velocidade, só pra vocês ouvirem que ele falou trina. Sobre o Paranerdia 230. Do 230. Do 230. Ai, que burro, dá zero pra ele. Duvido. Bom, Rafael Dourado sobre o Paranerdia 230, ouviu? Filmes de duplas de tiras. Deu certo? Título: estaremos velhos demais pra isso? Sim, estaremos. Não estaremos, já estamos. Porra, né? O tempo verbal não é futuro, não, é presente, filho. Se fossem os digníssimos leitores dessa mensagem, uma dupla de duas tiras, seria o Nerdmaster. O que tá velho demais pra isso, rabugento e esperando a aposentadoria já com o saco cheio. Ops! Com o saco cheio. Sem alusão a incidentes recentes? Claro. Tá, pausa. Teu cu! Pode continuar. E Jota, o parceiro novato, nem tão novato assim, que ainda tem tudo pra aprender, mas não tem a capacidade de prestar atenção em nada. O que adianta aprender se ele não guarda? Eu deveria te xingar, Rafael, mas assim, eu te amo tanto e ainda quero ganhar mais algumas carinhas, então... Filha da puta. Eu assistiria esse filme, hein? Oportunista, desgraçado. Tá bom. Eu assistiria esse filme, hein? Mas pra caber vocês dois juntos no carro de polícia, teria que ser no mínimo uma van ou um motorhome, né? Porra, Dourado, assim você força, velho. Quer dizer, a gente iria forçar o carro, mas tudo bem, deixa quieto. Tu lembra no novato, aliás, estamos falando aqui de um novato, The Hulk, por motivos de pauta, tá? Tu lembra que no novato os caras tiveram que trocar aquele carrão bonito, grande, por um carro velho, porque ele só fodia tudo, né? Imagina nós dois naquele carro velho. Na primeira temporada. Verdade. É, porque ele estourou os três carros antes. É. Muito bem. Sobre a série Máquina Mortífera, com o pai da patroa e as crianças, fizeram ao menos uma atualização legal, já que o careca não parece tão velho quanto o Murtogh original. Na série, ele tinha problema cardíaco e por isso que ele queria evitar estresse. Ah! O outro, no filme ele era... Ele tava aposentando. Tava se aposentando por idade. Isso. E na série, porque senão ele ia de arrasto, entendi. Uhum. Porque o parceiro dele, tanto o personagem quanto ao que tudo indica, o ator, não ajudava em nada. E foi por isso que a série acabou, já que ele teve 3 temporadas e foi a bagunça com o elenco na terceira que desandou tudo. Não sabia que tinha sido cancelado. Cara, esse aí é o boato que gera por aí que o parceiro, no caso do equivalente ao Mel Gibson, era porra louca, tanto o personagem quanto a porra do ator. Aí o cara não se ajuda também, né? Porque eu nunca tinha visto ele nem pintado de ouro antes, quanto mais agora. Então tá, segue. Caberia até um episódio do Paranerdia sobre duplas de 2 tiras nas animações também. Vai ter seriados, Dourado. Então os desenhos em série também vão entrar, né? Para além dos derivados de filmes, como a série dos Homens de Preto, Bunkers da Disney, na onda do Roger Rabbit, com o tigrinho do desenho animado, parceiro de um detetive humano. Ai. Primeiro, não é Bunkers, é Bunkers. É com O. Bunkers. E esse desenho do Bunkers é muito engraçado, cara. Imagina um Roger Rabbit, só que em vez de ser filmado na vida real, é tudo desenho, mas o parceiro do tigrinho é um humano. Uhum. É uma maneira. O episódio clássico do Patolino e Gaguinho de policiais num clima noir de Looney Tunes, lá dos anos 40. E quando eu comecei a escrever, achava que tinha mais, mas agora eu só lembrei desses dois exemplos. Cara, esse do Patolino é no estilo noir dos anos 40, assim, mas era no futuro, que os caras eram patrulheiros espaciais. Tu lembra disso? É bom. Eu acho que deve ter visto alguma coisa. É maneiro. Seguindo? Mas em séries de TV com duplas de tiras, se contou Homens de Preto nos filmes, contaria agentes Modem e Scanner do Arquivo X nas séries? Porra. É, agente Modem e agente Scanner. Muito bem. Todo mundo sabe que esses são os nomes reais. Não é Mulder e Scully. Não, é Modem e Scanner. Com certeza. Eu já te mandei a merda hoje, né, Dourado? Já, né? Então tá. Só foi 2 vezes só, ainda falta umas 15. Ainda tem mais um aqui agora, e agora é dos exilados. Lá vem, vamos! Mete bronca, Rafael Dourado, o Hiperfoco 004 de exilado. Título, todas as palavras que eu disser estão com X e maiúscula, só para vocês entenderem o contexto, tá? Excelentes e excepcionais e talvez extraordinários, excomungados X-Men do grupo de acesso. Ai, ai. Essa é uma ótima comentário para isso. Ai, ai. Queridíssimos mutantes, Jagunço da Caatinga, Motrotem, Master of the Rest of Execráveis Mutantes Nerds. Que pariu, Dourado. Caralho. Eu disse que ia falar pelo menos umas 2 vezes, né? Puta que pariu, Dourado. Uma menção honrosa para o X Bigode Vermelho. Tadinho, mas ele merece. Parabéns pelo episódio sobre a equipe de mutantes que eu nunca tinha ouvido falar. Tá tudo bem, né? Agora já sabe. Mas me surpreendeu pelo que pareceu ser, sim, um clássico, a despeito do que o decenauta soviético diga da inexistência dos mesmos na Marvel. E mais surpreendente de ainda ser um clássico moderno. Afinal, todos nós, dos arredores dos 40, e aqueles como você, Alexandre, que já estão se distanciando bastante. né? É. Temos em comum o fato de achar que tudo o que é pós anos 2000 ser considerado recente. É, não é? É verdade. É verdade. Não é. Mas enquanto vocês falavam do curioso episódio da praia de nudismo, fiquei eu pensando se não seria uma referência usada pelo autor do The Boys para tal super suruba. Não, de jeito nenhum. Ó, a Super Suruba é extremamente escroto. Prática. Não, o Gartienes é escroto por cabeça, ele não precisa de referência para ser escroto. Não. E a praia de nudismo no Exilados se limita a duas paginazinhas e com sombra, porra. Não tem nada grátis, não. Total, é PG-13 total, cara. Total PG-13. A coisa mais libidinosa é a Solaris experimentando lingerie. Ou... Ah, não, peraí. O Morfo também experimentando lingerie. É, o Morfo é uma delícia, o Morfo experimentando lingerie, é uma delícia, adoro. Ao menos a do Gibi, que na edição que teve acesso mostrava mesmo os heróis todos numa praia com muito pouca roupa e excesso de insinuações de safadeza, algo que a série resumiu numa festinha privada num condomínio de luxo, mas que na HQ estava numa ilha toda mesmo, com exibições gráficas que, imagino eu, o equivalente de um gibi da Marvel evitaria, colocando galhos ou detalhes diversos de paisagens estrategicamente posicionados para evitar macular a vista dos leitores infantes que folheavam a revista. Vamos levar em consideração duas coisas, Dourado. Primeiro, Exilados era uma revista PG-13, apesar das mortes, às vezes, meio gore que tinha nessa porra desse negócio, ainda era considerado PG-13, que morte tudo bem, sexo, pelo amor de Deus, né? E The Boys, que eu saiba, é PG-21 acompanhado dos pais. Meu Deus. Eu acho que era PG-21R, tá? Que era leia por seu próprio risco. Que listinha essa que deu saudade de ler? Seria uma versão da Marvel ao que foi a Liga da Justiça Cômica da Justiça da Concorrência de uma década antes? Sim e não. É, dá pra dizer que é uma mistura da liguinha, né? Da Liga Cômica com o Esquadrão Suicida, que tem recurso das duas, né? Todo episódio morre um cara e tinha muita babaquice, cara. Tinha muita babaquice no sentido de piada, de humor. Né? Somente com as tiradas do Morfo, cara. O Morfo era o Alconcourt nessa porra. Bom, tivemos apenas um comentário esse mês. Quem nos comentou foi seu Matheus Vicente no Hiperfoco 004 Exilados. Leia, por favor, seu Jota. Boa madrugada, seus desocupados. Boa madrugada pra você também, seu Matheus. Parabéns pelo episódio. Já fazia muito tempo que eu não ouvia falar em Exilados. E em época de desopilar das tramas de Krakoa, esse Leia X-Men. É. É bom ouvir falar de uma das melhores publicações da família X. Só faltou o cheeseburger. Cara, eu pretendo fazer num futuro próximo. Já vamos contar logo de cara os futuros planejamentos do Paranerda, né? Manga que vai voltar. Tá? Vou deixar isso claro. E um dos episódios que eu vou eu mesmo preparar a pauta vai ser de Extáticos. Não, Extáticos. Ah, que era a porra de um grupo influencer de mutantes, cara. Um grupo social media de celebridades mutantes, cara. Puta que pariu. Nossa. Deve ser uma delícia de ler. Não, era muito bom de ler, cara. Eu não gostava muito da arte, mas as histórias eram foda. Né? Segue. Que maldade chamar o Mímico de babaca. Não é maldade não, ele é babaca mesmo. O Mímico? Não, é. O Mímico não é babaca. Não, o Mímico é pau no cu. O cara merecia ser bem tratado, pelo menos nessa HQ, já que sempre foi bucha. E ainda mordeu a Blink. Ah, que delícia. Entenda isso como você quiser. O cara zerou a vida. Eu lembro de ter lido bastante coisa dos exilados do Antigo Testamento, quando era focado em mutantes. Depois que descaralhou tudo, eu acabei perdendo interesse. Vai ter continuação ou vamos falar de outras sagas? E aí? Pretendo, pelo menos a primeira temporada do Exilados que a gente já chegou a terminar, né? Pois é. Chamem o Chico mais vezes para gravar, ele é bem engraçado. Valeu pelo episódio, galera. Por nada. Por nada, o Chico já é parte da equipe, não precisa se preocupar, ele aparece quando quiser. Pode deixar. É justo. Então vamos agora aos agradecimentos, beijos e abraços aos nossos queridos e amados outros mecenas, Começando com a envolvente Ana Carolina Martins. A nominalmente Ana Lúcia Liutier. O imprudente do Arthur Bonifácio. O diligente Daniel Rossi. O competente Diego Ferreira Veríssimo. O proeminente Elias Passos Tenório Maceió Minha Sereia. O eloquente Emílio da Costa Mansu. O abrangente Guto Lima dos Santos, e lá vem merda agora. O querido e amado contribuinte Jota Santos. Que raiva, o excelente Léo Brusque, desculpa Léo, não tem nada a ver contigo. O vigente Lucas Freitas. O o imponente Nicolas de Oliveira, desculpa, Gui. Cuidado com o catófito. O insolente Paulo Roberto Libardi. O benevolente Rodrigo Moquepon. Ah, não vai brincar de Pokémon hoje, não, é? Hoje não. Tá bom. O envolvente Sérgio não governador Cabral. A resiliente Suelen Nastri. E o malemolente, ai lá em casa, Valdir Fumene Júnior. E é isso. Muito obrigado a todos vocês que ouviram essa bodega. Obrigado, seu Jota Santos, por participar. Tamo e até junto. Mês que vem. É isso aí. Até mês que vem. De que adianta ter título de eleitor se pede intervenção pra militar? Acha que na ditadura não tinha corrupção e que a censura era feita pra educar?